falando com a saudade. Outra vez acreditei, outra vez me enganei com a felicidade. Fui com tudo nesse amor e esqueci que a flor também tem seu espinho. Todo amor tem um momento de promessa e juramento, de ternura e carinho. Depois vem a tempestade, leva o amor à amizade e a gente fica sozinho. Foi uma emboscada de amor que a vida me preparou. Outra vez fiquei falando com a saudade. Outra vez acreditei, outra vez me enganei com a felicidade. Fui com tudo nesse amor e esqueci que a flor também tem seu espinho. Todo amor tem um momento de promessa e juramento, de ternura e carinho. Depois vem a tempestade, leva o amor à amizade e a gente